ma party. Party. Onde eu bebo bars, eu tô me cagando pra mati. Mati. Fixei-me no game, mas não usei cola nem party. Party. O jogo é de lois, você chega como um gajo party. Party. Man, só tô a fazer minha parte. Party. Fofocas de beefs, please, ponha uma party. Party. Eu não sou da Vinci, mas tô a defender minha arte. Arte. Isso tá no sangue. E ninguém cai fora do meu caminho. Ser falsidade é negando o alinho. Ser verdadeiro já tá no meu sangue. Vai constatar no meu grupo sanguíneo. Isso tá escrito até no pergaminho. Ando com Deus tipo sou um peregrino. Meu movimento tá bem uniforme. Não é zigue-zague, é retilíneo. Um dos melhores de Mozes. Estou futebol, uma linha no 11. Já que eles dizem que pop é uma droga, eu tô disposto a morrer de overdose. Não caio mesmo com bad. Eu e hip hop, isto é mesmo sangue. É tipo Hernani, El Puto e Lizzy. É verdade, we are same blood. Haters, não quero contactos. Deixo distante, apenas contacto. Não ouço as histórias que vivem contando, senão ainda termino contaminado. Todos só vêm como teto, lhes deixo embaixo e fico no teto. Fica tentando, talvez chegue esperto. Só espero bem que tu sejas mais perto, não uma treco. Pra mim hip hop é uma party. Party. Onde eu bebo bars, eu tô me cagando pra mati. Mati. Fixei-me no game, mas não usei cola nem party. Party. O jogo é de lois, você chega como um gajo party. Party. Man, só tô a fazer minha parte. Party. Fofocas de beefs, please, ponha uma party. Party. Eu não sou da Vinci, mas tô a defender minha arte. Arte. Isso tá no sangue, e ningati. Jay. Wow, Ngati, liga fala muito, chala mate. Tô baby bate bem, bate jay, bate sem, bate tei, anda bem, não se mate. Todos meus dias são Ngati, liga me colou tipo party. Divido tipo tique, bato wiki, muito zique, tira pique, fujo em zigue, zague. Tá feio, devias ter mais receio. Sempre sozinho, tô sempre só, cortei meu sono ao meio. E fica com nó, cabeça dura, tipo coco, mas levas assento, tu queres cocó. Thank you the shit, chega tua chico, dá todos os grupos, acho que é ó. Pra mim hip hop é uma party. Party. Onde eu bebo bars, eu tô me cagando pra mati. Mati. Fixei-me no game, mas não usei cola nem party. Party. O jogo é de lois, você chega como um gajo party. Party. Man, só tô a fazer minha parte. Party. Fofocas de beefs, please, ponha uma party. Party. Eu não sou da Vinci, mas tô a defender minha arte. Arte. Isso tá no sangue, e ninguém.